O meu barco está distante, precisas me alcançar. O vento forte está açoitado pelas ondas, não consigo avançar. Vem me alcançar. Andando sobre as águas, em meio à tempestade, vem romper com os meus medos. Vê, Senhor, já estou te vendo. Do meu barco agora estou descendo, pra te encontrar e ter uma experiência, uma lição de fé. Vou te adorar, poderoso és. Vem na minha direção, me toma pela mão, coloca-me de pé sobre as águas. Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar. Sobre as águas, em meio à tempestade, vem romper com os meus medos. Vê, Senhor, já estou te vendo. Do meu barco agora estou descendo, pra te encontrar e ter uma experiência, uma lição de fé. Vou te de pé sobre a